poder, majestade e glória, força e domínio são em tuas mãos. Graça se estende em nós, usando tua paz e poder, ao Cordeiro Santo, força e domínio estão em tuas mãos. Para sempre.